já andei sem parar 17 léguas e meia pra ir no forró dançar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu fui no forró dançar. Valeu a pena eu andar 17 léguas e meia, pois Rosinha tava lá. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a Rosinha tava lá. Cheguei no forró moído, em carne viva lapada, mas logo fui socorrido, tomando três talagadas. E quando o Zé Sanfoneiro gemeu no fólio baiano, rodei com Rosa o terreiro, roçando em meu coração. Rodei com Rosa o terreiro, roçando em meu coração. Ai, ai, ai, que tentação. Sem parar 17 léguas e meia pra ir no forró dançar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu fui no forró dançar. Valeu a pena eu andar 17 léguas e meia, pois Rosinha tava lá. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a Rosinha tava lá. Cheguei no forró moído, em carne viva lapada, mas logo fui socorrido, tomando três talagadas. E quando o Zé Sanfoneiro gemeu no fólio baiano, rodei com Rosa o terreiro, roçando em meu coração. Rodei com Rosa o terreiro,